Quando quiser, DJ. Gabriel Pensador, o homem que eles amam odiar. Agora voltou para tentar falar. Nós temos o poder de abalar. Chega de ser breve, é melhor ser o martelo, rapaz. Tô falando de uma reformulação que começa na cabeça e vai passando pelo coração. Pra começar, quero lembrar desse refrão. Abalando as estruturas, então. Como é que é a galera do Rio de Janeiro? Tá sabendo do que eu tô falando, né, não? É assim, mais ou menos assim. Vem comigo. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser, quero ouvir vocês. Vem, a gente abala quando quer. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Vem, a gente abala quando quer. A gente abala se quiser. Na porta do local do alistamento militar, esperando pela hora de entrar. De saco cheio, estava eu lá. Sem nenhuma mulher pra agarrar e nenhum som pra escutar. Um monte de marmanjo do meu lado eu vi. Então pensei, porra, o que que eu tô fazendo aqui? Thiago Mocotó, essa é pra você. Tô contigo e não abro, sem vacilação. Vacilou comigo, é só uma vez. Eu não gosto de vacilo e não vou virar freguês de vacilão. Isso não pra mim, amigo, é irmão. Pode não ser de sangue, mas é de coração. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão pra puta que pariu. As maiores mentiras do Brasil. Vocês e suas mentiras vão... mais um dia, mais um ônibus que eu peguei no Rio. Um ônibus tranquilo, estava vazio. A viagem demorada, mas eu não me estresso. Resolvi fazer um som lá na Fundição Progresso. Rapaziada já tá lá. A brincadeira tá pronta pra começar. DJ Clayton na vitrola. Rola o hip hop, passa a bola. É isso aí, a rima descendo da cachola. Direto pra rapaziada sem parar. DJ Clayton, vamos lembrar do refrão. Assim, com a galera junto, vai. Mas esse rap não é sobre nada especial. É o rap do 75 que eu peguei na central. Mas esse rap não é sobre nada especial. Eu nada posso esperar de uma raça que só tem filha. Se espalha por todo lugar, mas tem mais em Brasília. O Brasil já teve guerrilha, com armas, com tudo. Mas hoje só temos um bando de cego, surdo, burro e mudo, ninguém faz nada. Nem os governantes, nem a massa dominada. O povo é ignorante, o governo é uma piada. E se você não é um ignorante, muito bem. Então pelo amor de Deus, venha se expressar também. A voz do povo é a voz de Deus, quem disse isso não fui eu. Mas eu acho que quem escreveu essa frase era teu. Porque esse povo tá sem voz, o povo tá calado. Tá parado esperando Deus, batendo palma pro diabo. Enquanto o diabo, o rato, o porco vai se perpetuando. O povo fica parado debaixo de quatro, bobolhando, bobolhando, se matando sem dinheiro. Esperando deitado com tudo, esse é o povo brasileiro. Bobolhando, bobo escutando, bobo escutando. É você, bobo esperando, esperando. Esperando o quê?